Zum, zum, bonde dos ousados, quilo de flow, cali, calibrado. Sou Chuck D, Big, sou Def, os bumbo, a caixa, os hatch, os clap, os mano, as mina de bombe, latinha de spray, no muro dropei, de esquina, rima quebrada, verso abstrato. Sou MC, rasguei meu contrato, dito meu trato. Sou rato d'água, chinês, sagitário, filho da congada. Esse comédia aí é cópia de quem? Tá pagando de vanilla, fã do Tantuan. Perguntaram quem é quem na mesa do xadrez. Levanta a cuzão, cheque mate outra vez. Rap é boom bap, os pop é boom bass. Rap é boom bap, os pop é boom bass. Rap é boom bap, os pop é boom bass. Rap é boom bass. Yeah. É boom bass. Hey, eu fiz história igual Pelé no futebol. Uns escrevem de giz, eu risco de neutral. Meu mic é minha carro, deles paintball. Meu flow canibal, estilo Hannibal. Uau, meio jurássico, amante do clássico. Vocal tipo ácido, derrete instrumental. É gravação caseira de fundo de quintal. Do barraco de madeira pro céu celestial. Som mil, mil grau, mil fita sem pause. Mil, mil treta, mil truta, mil fazer. Meu som só meu, não seu. Vaze, mil anos, luz dos rapper, mil house. Boto pra fuder, estilo ator pornô. Pra matar, pra morrer, virado no estopor. Vou meu pô, pecador, perdão meu senhor. Não entrega outra face como fez o Redentor. Rap é boom bap, os pop é boom bass. Rap é boom bap, os pop é boom bass. Rap é boom bap, os pop é boom bass. Hey boy, mano, rolê com nós, cê não vai, não adianta, sai, vai se criar. Vê a vida fora, se vacila, cai. Tem que ter a visão, né, cuzão? Se cê tá milhão, num peão, num rasante, sem pagar ramelação. Só com dona de CM, nova e bem, função um milhão, né, não? Uns com fura na mão, nós com mic na mão, ganhando mundão. Olho vermelho da guela, negão, porte, favela. Só os guerreiros de fé, daqueles que nunca gela. Minha meia, 1.100, vem que é pouco pra nós. Pra quem não cá, teve nada, os brinquedos, né, tectoy. Na disposição pra tudo, sempre o mesmo, não mudo. Fumando um com os vilão, botando plano em ação, né? Diferente a correria, tamo aqui na picadilha. No naipe, pique ladrão, tomando as mentes de assalto, cuzão. Beat magia, verso mais preto ainda. Que mata capitão do mato, o que quer? A minha vida, irmão, em Pugvila. Cumprimenta os cria no giro do dia a dia. Formando os planos em ação, mic na mão, boa função. Tradução é o rap, sou tradição, contramão. Nas caixa bumbé. Em outra sintonia, bate o rádio a melodia. Avisa pra esse escudo, o sistema nós vai tomar. Se for somar, saiba que a sinfonia precisa dos maloqueiros pras notas se encaixar. No tom.